Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos chegando, Mundo Sertanejo está no ar. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, todos vocês que compõem as equipes de todas as emissoras de rádios que são nossas parceiras pelo Brasil inteiro, são afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês e também já estão tocando a minha nova música, né? Quero você para mim em suas programações aí. Muito obrigado, viu? Claro, todos os ouvintes que nos ouvem através de toda a nossa rede de rádios, muito obrigado. Também os internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouve Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito abrindo o programa, César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa à meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, o jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu vou negando até morrer. Não era eu, não era você aí. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, o jeito é legal. Pensando em você. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu vou negando até você. Muito bem, muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo José Edmar, da Natureza FM, em Sampaio, Tocantins. Inclusive, o Zé Edmar, diretor da rádio, já está organizando aí o show do Diego Valadares na região. Nós temos audiência fantástica em todas as cidades, nos assentamentos, nos povoados, aí próximo a Sampaio Tocantins, né? Ouvintes da Natureza FM. Ô, José Edmar, muito obrigado, viu? José Edmar, Adão da Silva Neto, todos vocês amigos da Natureza FM em Sampaio, Estadão do Tocantins, exibindo nosso programa, tocando a nova música de Diego Valadares na programação. Muito obrigado, viu? A todos vocês, o meu muito obrigado. Aí a Leinaldo Oliveira, o Rochinha, a Sheila Silva, a Aline Souza, o Luciano, da Vanderlei FM, de Vanderlei, Bahia. Em dezembro está previsto o nosso show aí em Vanderlei, Diego Valadares, aí em Vanderlei, Bahia, fazendo um show muito legal. O Rochinha, toda a equipe da Vanderlei FM está organizando a nossa ida aí na linda cidade de Vanderlei, Bahia, para fazer um lindo show. Diego Valadares e banda aí, vai ser bom demais, viu? Em dezembro. Meu amigo Ricardo Silva, os amigos da Rádio Canoa Grande FM de Guaraçu, no Paraná, muito obrigado, viu? A Sirlene Vaz, J. Oliveira, todos vocês amigos de Piranhas, Estadão de Goiás, o Sueli Vaz, a Dona Benedita, o seu João, a Emanuele, a Irani, a Miriam Silva, a Valquíria, todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí da Satélite FM, J. Oliveira, Nelson Nunes, o Ronaldo, todos da equipe, muito obrigado. Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, meu amigo, aí de Salto Grande, São Paulo. Aí em Salto Grande, São Paulo, nossa audiência é fantástica pela Rádio Piseiro Sertanejo. Valeu, Adilson Tavares, cabra danado. Um abraço, os amigos da Rádio Capivari FM, em Abadiano, Estadão de Goiás. Meu amigo Oliel, o João Camargo, o Anito, a todos vocês da equipe. Aí, Bedeca, cabra danado, muito obrigado. Os ouvintes, a Deise Cristina, todos vocês amigos aí de Abadiânia, Cida Vieira, Juraci Pereira, meu amigo cantor, compositor, agora morador também de Abadiânia, a todos vocês, muito obrigado, um beijo pra vocês, viu? A Charliene também, né? Charliene Heleno, um abraço a todos, obrigado. Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, Cor de Ouro. Joga no prato, na moçada! Nunca pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Você mais ver minha vida se você for perto. Amor, sem você com medo, a vida é um deserto. Esse cabelo ser assim, você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar, só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo. Esse sorriso nos teus lábios que eu me prendo. Não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amor, sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Não sei mais ver minha vida e quem tiver apaixonado. A vida é um deserto. Maravilha, maravilha. Um abraço, os amigos da rádio. Opa! Tem que tomar água, né, Diego Valadares? Vamos em frente? Abraços, amigos da Rádio Cultura, Cultura FM, em Cocalzinho, em torno de Brasília, Goiás, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês da Vitória FM, Cocalzinho, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho a Deus Helena Teles, o Caixeta, o Claudinei Teles, todos vocês, muito obrigado. Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo. Ô, Leandro Simões, muito obrigado pelo carinho de sempre, tocando minha música, né? Muito obrigado, viu, pelo apoio. Leandro Simões, da Rádio Caieiras, tocando, exibindo o nosso programa, tocando já minha nova música na programação. Valeu, Leandro Simões. Meu amigo Toy Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, muito obrigado. A Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás. Os amigos da Rádio Campos Belos, exibindo nosso programa. Meu amigo José Nilton, locutor da Rádio Belém FM, muito obrigado a todos vocês. Aô, todos vocês de Taiobeiras, Minas Gerais, o nosso abraço carinhoso. Vamos em frente, quem vai cantar bonito no quadro ao som da viola? Os meus amigos Cardoso e Clemente cantam Esquina do Adeus. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude vi passar depressa os anos, na maré do desengano consegui sobreviver. E venci nesta jornada furacões e tempestades, de mentiras, de verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Guardião dos navegantes, esse mar misterioso, que destino caprichoso lhe pergunto é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olhos tristes sonhadores que me olhavam com ternura quando eu era criatura mais feliz que pode haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? Oh, encanto de menina, nunca pude te esquecer. Quantas vezes eu comparo o passado e o presente, tu surgiste mansamente enfeitando os dias meus. Fui feliz, mas veio o tédio como sempre dominando, e deixei-te soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí da tua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Música. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Petrônio Teixeira, ouvinte da Rádio Vanderlei FM, na Bahia, né? Na cidade de Vanderlei, ele pede para mandar alô para todos os nordestinos, né? Todos do recanto nordestino aí de Vanderlei, na Bahia. Ó, brevemente estaremos fazendo show aí. A previsão é para dezembro, viu? Um abraço, Roxinha, o Elenaldo, todos da equipe da Vanderlei FM. Minha querida Isabel, Isabel da Associação Vale do Diamantim, né? Vale do Diamantim, aí em Castelo dos Sonhos. Um abraço, Isabel, todos da associação, ouvintes da Cidade FM. Valeu, meu amigo Douglas Araújo, a Cristiane Vermute, o Márcio Araújo, o João da Eletrônica, o Valonir Fernandes, cantor aí da cidade, que faz sucesso no nosso mundo sertanejo, né? Muito obrigado pelo carinho. Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, Difusora FM, nossa parceira exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe. Paulo Terra, meu amigo de São Paulo, pro Brasil inteiro, canta Você Me Deixa Louco. Posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho, vem me dizer que sim. Que também quer me amar, que também quer me beijar. Que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo, vem a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Maravilha, maravilha, meu amigo Nonato Costa, do Brasil Brega Show. É um programaço de músicas bregas, distribuído também pela Rádio Estúdio Brasil, pela nossa central de produção. Nonato Costa é de Cruzeiro do Sul, no Acre, também de Porto Walter, da Rádio Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, obrigado pelo carinho, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook. Flávia Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM, exibindo nosso programa e também já tocando minha nova música aí na programação. Obrigado, viu? Um beijo para todos vocês de Porto Walter, de Cruzeiro do Sul, aí no Estadão do Acre. E o Nonato Costa já organizando os shows de Diego Valadares na região. Estaremos aí, viu? E para você, ó, contratante do Brasil inteiro, vamos levar o show do Diego Valadares para sua cidade. É fácil. Contrate Diego Valadares e banda. Ligue no 61-8157-0991. Diego Valadares na sua cidade, fazendo um show bacana, um show alegre, um show pra cima, cantando Quero Você Pra Mim, Cabra Danado e todos os sucessos que estão na boca do povo. Vamos de música. Humberto e Ronaldo cantam Eu Vou Contar Pra Vocês. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Mas amor, pensar o quanto que eu sofri, pensar o tanto que eu chorei. Quando ela me disse eu vou embora, vou sair por essa porta e nunca mais o vai me ver. Pensar o homem que sofreu, pensar o peito que doeu. Agora eu bebo pinga toda hora, foi no 12 a vitrola, canta e Jorge Mateus. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Pensa o tanto que eu sofri, pensa o tanto que eu chorei. Sair por essa porta, nunca mais tu vai me ver. Pensar no bem que me azucrina, é o coração dessa menina. Agora eu não quero nem saber, vou fazer o tchê-tchê-tchê igual o Gustavo Lima. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Pensar no quanto que eu sofri, pensar no tanto que eu chorei. Quando ela me disse eu vou embora, vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver. Um trem apaixonado, pensar num trem descontrolado. Agora tem Humberto e Ronaldo, Jorge, Matheus e Gustavo, tudo junto e misturado. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. A história de um amor, de tudo que ela me fez. Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo Bira, da web Rádio Guaraí Esportes.com. É, em Guaraí, no Tocantins. Um abraço a vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Eduardo Ritz, da web Cerrado, em Uberaba, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. Meu amigo Claudinei Botelho, os amigos da Rádio Destaque FM, em Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, Minas Gerais. Muito obrigado. Em Boa Esperança, também nós temos a Rádio Liderança FM exibindo o nosso programa. Meu amigo Ronilson, os amigos da Rádio Adustina FM, em Adustina, Bahia. Muito obrigado a todos vocês. Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo. Minha querida Suzy Maciel, um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida, deixa eu ver aqui, Alzirene Rodrigues, em Taiobeiras, Minas Gerais, um beijo para vocês de Taiobeiras, Minas Gerais, nossa audiência fantástica aí nessa linda cidade. Meu amigo Ricardo Souza, em Humaitá, Estadão do Amazonas, a dona Maria do Carmo, a sua mamãe também, ouvinte do nosso programa. Valeu, Ricardo Souza, em Humaitá, Estadão do Amazonas, a Tânia Genizelli, a Celíria, a Serenia, a André Lima, todos vocês amigos dessa linda cidade, os amigos Antônio Januário e todos da equipe da Rádio 104 de Humaitá, que exibe o nosso programa. A Miriam Teixeira, em Cuiabá, Estadão do Mato Grosso, meu amigo Alan Sérgio, todos da equipe da Rádio ABC Shalom, exibindo o nosso programa em Cuiabá, Mato Grosso. Meu amigo Ivo Ferreira, o Ademir e Sueli, da Ilha Bela, São Paulo, Rádio Cidade FM, muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Ricardo Teles, da Vitória FM, Cocalzinho, Estadão de Goiás, próximo a Brasília. Oséias Cordeiro, Difusora AM, em Juara, Mato Grosso. Zé Canhoto, a Vanessa, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, tocando também a minha nova música. Minha querida Marisa Mendes, em Brasília, Distrito Federal, também sempre indo aos meus shows, ouvindo o meu programa, interagindo comigo no Facebook. Marisa Mendes, um beijo para você, muito obrigado. Meu amigo Felipe Pereira Ramos, em Nova União, Rondônia, muito obrigado aos amigos da 104 FM, exibindo o nosso programa aí em Nova União. Vamos em frente, quem canta bonito, Eduardo Costa, Te Amar Assim. Assim inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás. Eu tô assim, não mando em mim. Bem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é melhor. Eu tô assim, já não mando em mim. Vem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível. Chamar assim, chamar assim, chamar. Chamar

em Formosa e Goiás, exibindo o nosso programa. Afonso Braddock também comanda o Alô Goiás com muito sucesso. Valeu, Afonso Braddock, também já tocando minha nova música aí na programação. Valeu, Cabra Danado. Jamison Costa em Coelho Neto Maranhão. Muito obrigado, minha querida Águida, em Porto Walter, no Acre. Flavinha Pinheiro, ouvintes aí da Ocidental FM. Muito obrigado pelo carinho de toda a equipe, viu? Vamos de música, vou cantar pra vocês meu novo sucesso. Canta, Diego Valadares, quero você pra mim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Quero Diego Valadares, vem comigo. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Muito bem, ouvimos aí, cantei pra vocês, quero você pra mim, meu novo sucesso, bacana, graças a Deus. Mais uma vez, um abraço a todos os meus amigos radialistas que estão tocando essa nova música minha em suas programações também, viu? A todos vocês, meus amigos do Facebook, compartilhando com os amigos, acessando o YouTube, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês e vamos estourar essa moda aí pelo Brasil inteiro, porque o Diego Valadares precisa fazer show, viu? É, Diego Valadares na sua cidade, fazendo um show bacana, cantando Quero Você Pra Mim, Cabra Danado, Casa Vazia e outras músicas que marcam a minha carreira. E claro, todos os sucessos da nossa música sertaneja que estão na boca do povo. Diego Valadares e banda, um show alegre, um show para cima, um show econômico, viu? Pode ligar no 61-8157-0991. Diego Valadares na sua cidade, casas noturnas, prefeituras, clubes, a gente vai e faz a festa, né? Vamos em frente, um abraço aos amigos da Rádio Dinâmica FM, meu amigo Adriano Vieira, aí em Timóteo, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Minha querida Fátima Silva, da Rádio Transpaulista FM, aí Luiz Eduardo, obrigado, viu? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Meu amigo Jota Neves, vai cantar O Avião. Ele esteve com a gente no programa de segunda-feira, sucesso total, os ouvintes gostam, pedem a música e a gente canta. E olha, para contratar o show do Jota Neves, meu amigo, para fazer show do Brasil inteiro, é só ligar no 61-3302-3163, Jota Neves também na sua cidade. Canta, Jota Neves, o avião! Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar mais uma vez, minha querida Camila Oliveira, da Rádio Local FM, toda a equipe em Lavras do Sul, muito obrigado pela parceria, viu? Pelo sucesso. Vamos ficando por aqui, mas antes também um abraço, meu amigo, o Aldimar Pereira, aí da Rádio VG-FM, da linda cidade de Vargem Grande do Rio Pardo, um abraço a todos vocês, meu, muito obrigado. Vamos ficando por aqui, bom finalzão de semana para todo mundo. Se forem para as baladas, não bebo para dirigir, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todo mundo. Gustavo Lima encerra o programa cantando Diz Pra Mim. Tchau, Brasil! Desde o início você esteve tão presente,